Caio. Para com isso que tá feio, velho. Guarda essa porra. Rafael, não vou guardar nada não, seu palhaço. Vai tomar no cu, guarda assim, porra. Não, vai se fuder. Ei, acabou, acabou a briga aí. Acabou. Vamos começar a gravação aí. Aê! Aê! É isso mesmo. Está começando mais um Buraco Negro. Eu sou o Jonathan. E a batalha que eu quero ver de verdade é Brasil e Alemanha, hein? Aê! Eita, vingando 7x1. Vingando 7x1. Sempre vergonha nacional, desgraça. É, mas esse negócio de vergonha tá indo bem. Argentinos, se foderam. Isso aí é Copa, né? Só Copa, cerveja, é. Sem trabalho e... E dedo no cu e gritaria. E aí, pessoas de boa índole e cuzões também. Aqui quem vos fala é o Rafael. Tamo aí pra mais um podcast. E... Tamo aí hoje com um convidado, muita gente boa, e a gente vai falar do quê? Copa, Copa do Mundo. Bom, ninguém mais do que ele, Casa Grande Locão. Casa, o que você pode falar aí desse jogo da Argentina, cara? Messi saiu chorando. Pô, meu, eu não sei, meu, 1990, meu, Romero, do Corinthians, assim, meu, foi um jogo assim histórico, meu, eu não sei, meu, e eu, o Corinthians, meu, é isso aí. É muita droga, cara, né? Casagrande travado na televisão. Não, Deus. Mas, ô, Casão, e qual que é a chance do Brasil perder na final? É 8, meu. É 8 aí do Romero, do Casagrande aí, meu Corinthians. Eu não sei, meu. Eu não sei. 1990. 8 de perder, 8 de ganhar. 50%, 50%, meu. Pra mais ou pra menos? 50% pra mais pra ganhar e um pouco menos aí pra perder, meu. Porra, Casagrande, valeu. Acho que você tá legal pra caralho hoje aí. Valeu e... Cara, toma bastante água, você vai ficar desidratado. Fica com a imagem do Casagrande travado na TV de Globo. Ô, desgraça! Aqui é o Caio Lopes falando e estamos mais uma vez aí, né? Cagando regra e passando vergonha na internet. E um grande vai tomar no cu pra CBF, que tá estragando a única coisa boa na Copa, que é o Canarim Pistola. Na moral. Eu não aguento mais isso, cara. Os caras não deixam a gente divulgar o nome Canarim Pistola Real Oficial. Mano, o Brasil é feio de meme. É a única coisa boa nessa Copa aí, a CBF tá indo contra. A única coisa que motivou o Brasil a ganhar alguma coisa foi o ódio. O Canarim Pistola é a encarnação do ódio brasileiro. Mano, é muito bom. Muito bom, velho. Aí, criançada, tá frio pra caralho na Rússia. Você tá rindo do quê? Da Argentina, desgraça? Tem que ganhar o jogo hoje. Já tá com o Hexa, né? Pra tá dando risada, Neymar? Alô, galera preparada pro impreparável. Aqui é o Michael. E hoje a gente vai ver se nessa batalha só vai ter encruzilhada ou vai ter crossover. Tá bom. Piadas intelectuais. É, não. Eu não entendi. Piada. Recados. Recados. Ó, tem sessão nova agora no podcast, sessão de recados. Agora falando coisas que não cabem no episódio. Falando coisas que não cabem no episódio, não cabe lugar nenhum, só que a gente teve que arranjar algum lugar pra falar. O primeiro recado que eu queria dar aqui já logo de cara é que você percebeu essa voz, nossa, mais seduzente, uau, deliciosa. Limpa. É isso mesmo. O Buraco Negro agora tem microfone. E chora no banho pra pagá-los. Isso. Os boletos isso. Continuam. O desemprego chegar. Bate em minha porta. Uau. Me contrate. E aí, Jopa, que recado tem hoje? Pra começar essa nossa sessão, nada mais do que a gente dar o recado do nosso querido patrocinador Tereré do Cito. Ele me falou, fiquei muito triste, que por enquanto não teve ninguém que procurou ele, hein? É, pelo amor de Deus. Decepção. Ele, ele faz delivery, ele manda pra vocês. Estamos em 4 nessa gravação. Se ninguém dessa gravação foi lá e comprou com ele, o negócio já tá errado aqui, hein? Opa! Isso aí opa. Tá errado. Eu tava viajando. Então, ó, você que nosso querido ouvinte, não sei se você gosta ou não de tereré, se você não gostar, pau no seu cu, compra do mesmo jeito, ajuda nós lá. É, tereré é bom sim. Tereré é bom e pode comprar que tem desconto, hein? Qualidade ali, ó, lá em cima. Ó, e puxando pra lembrar vocês que todos os topzeiras que a gente coloca aqui vai ter link no post, cara. Então se você tá interessado em filmes, tem o Filmou, que é a nossa rede social, em livros, que é o Scooby, e Spotify, pelo amor de Deus, vai escutar música, caralho. Isso, fizemos uma playlist com cada tem playlist de cada episódio, playlist de cada participante do podcast. Então entra lá no entra aí no pelo link dos comentários e olha a playlist que a gente montou. Porque eu tenho certeza que você não tem mais nenhuma playlist boa pra escutar aí, a playlist do Buraco Negro é 100% top. E detalhe, deixa pra nós o seu comentário sobre as playlists, precisamos dela. E também mais um recado aí, um alô pro nosso ouvinte aí meio carente. Especial. Não, pros nossos dois ouvintes carentes. Ah, temos verdade, dois ouvintes carentes, é... Neymar Ricardo, senhor Neymar Ricardo. Neymar Ricardo nos prometeu que vai passar esse podcast na Unesp de Presidente Prudente inteira se a gente mandasse um alô pra ele. Isso. Alô, Neymar! E ó, será cobrado, hein, Neymar? Um abraço aqui pra você, um cheiro no cangote e escuta o nosso podcast, que nosso podcast é fenomenal. Tá show de bola esse, hein? Elton dos Olhos Azuis. Um oi pra você, meu querido. Fica ursinho. Fica com um tapa na bunda de todos nós aqui. É, nosso ursinho. E pelo amor de Deus, cara, vai treinar essa sinuca, bicho. Tá feio. Ô, Clebinho, solta o topzera aí. Topzera da semana! Amigo! Topzera dessa semana, eu trouxe uma coisa que a gente faz tempo, que a gente, eu acho que só o Jonathan tinha recomendado, e eu vou recomendar um podcast, claro. E não podemos passar todo esse tempo de gravação sem recomendar o Nerdcast. Nossa, Nerdcast. Salve de palmas profissionais aqui do Mano, os caras do Jovem Nerd que fazem, o Azaghal e o Jovem Nerd, né? Que eles só estão aí na estrada da podosfera faz 12 anos. Não, só isso. Coisa isso. Básica. Não, coisa só tem pouca, cara, coisa praticamente pouca. Fundou o MP3. Eles só têm 600 episódios e pode ter certeza que é inspiração pra não, todos nós. Não, 600 se você contar só o Nerdcast. Porque os caras têm especial de empreendedorismo, especial de tecnologia. Eles estão especial de inglês agora. Que eu não sei se vocês escutam, mas eu escuto. Tipo, é conteúdo massa, conteúdo foda. Eles têm uns especial também, tipo, de sonorizado, de RPG, não, que é uma puta, inspiração pra nós. Justamente esse que eu vim recomendar. Recomendo pra vocês o Nerdcast de RPG, que é sempre no final do ano que passa. Ou no começo. Ou no começo, né? Porque o ano não termina. Depende do seu ponto de vista. Os caras demoram lá, esse ano saiu o quê? 37 de novembro? De foi por dezembro? Aí, foi por aí. 37 de dezembro. 37 de dezembro, guardou bem essa data? Então eu recomendo pra vocês começar pelo primeiro, que é o Bruxo, a Princesa e o Dragão. Muito bom. Procurem, escutem que galera, sonorização que dos caras é fenomenal. Monstro, é a história... Fantasia medieval. É fantasia medieval, história clássica de RPG. É os caras jogando RPG, só que eles te imergem na história. Faz você se sentir um telespectador daquele tempo, daquela era, e vivendo a história junto com o grupo do nosso querido... Herói Hufgunner. E são 3 horas, então coloca o fone de ouvido. Horas que não dá pra você escutar enquanto lava a louça, enquanto lava o carro. Coloca o fone de ouvido, fica de boa e escute aí. Escuta então... mesmo, porque vai ser uma sensação da qual você vai se surpreender, cara. Meu topzera é esse. Mas eu vou falar de uma coisa muito legal aí, cara. Ah, lá, o coaching. Começou. Vocês estão motivados? Não, galera, o Caio tá aqui pra dar uma força aí no que eu vou recomendar. Vocês podem cerveja. Notar que, além de cerveja, vocês podem notar que várias pessoas bem-sucedidas, e bem-sucedidas não significa ricas e bilionárias, as pessoas bem-sucedidas trabalham essa questão que é muito importante, meditação. Top. Traz muita clareza pra você, meu amigo. Meditação não é aquele, vou sentar ali e ficar com o dedinho e os olhos fechados. Vai muito além do que isso. Você equilibra toda emoção dentro de você. Você deixa o seu interior mais calmo. A pergunta é, qual foi a última vez que você, ouvinte, parou e refletiu sobre o seu dia? Que é uma correria desgraçada. Acho que ninguém faz isso, né? Justamente, deixa a correria tomar o lugar de tudo. E com isso, deixar as coisas mais importantes fugirem. E depois se pergunta, porra, por que que tá uma bosta? Você já parou pra tentar acalmar essa gritaria dentro de você? Dar uma clareada nas suas ideias? tem bastante conteúdo na internet. Você consegue ter o primeiro passo aí com todo esse conteúdo. E, por favor, faça o teste. Depois do primeiro passo, meu amigo, é inércia só. Você pega equilíbrio espiritual, equilíbrio de vida, equilíbrio de tudo, né? Equilíbrio emocional, principalmente, tipo, com dias difíceis, que a gente passa uma porrada de coisa aí. Se você tiver esse equilíbrio, meu amigo, a qualidade de vida sobe, ó, e vai lá em cima. E, Rafa, você tem algum material específico pra recomendar? Sim, tenho. Lá no blog, né, do Papo de Homem, tem esse material lá pros primeiros passos aí. Pontapé inicial nessa vida meditativa. Exatamente. Então, meu amigo, dá uma olhada lá que você não vai se arrepender. Minha link, amiga também. Link na descrição. Sempre quis falar isso, cara. Realização aqui. Realização, pessoal. E aí, Michael, o que você vai recomendar essa semana? Então, Rafael, essa semana eu vim recomendar aqui para vocês e nossos ouvintes também. É uma série. Não só uma série animada. Não também só uma série animada. Uma série animada japonesa. Ah, porra! Otaku safado! Otaku fedido. Eu vim recomendar um anime, e não um anime qualquer. Um anime bem conceituado aí, recente, Attack on Titan. Me explique. Ô, Michael, me convença, porque eu assisti o primeiro episódio e desisti. O primeiro episódio, cara... Como tudo na vida tem que ter dedicação, né? Tem que ter um pouco de dedicação. É. Bom, a premissa da série é... Mundo pós-apocalíptico. Acabou, a humanidade foi reduzida a poucos milhões. A humanidade se protege dentro de muralhas de 50 metros. Por que as muralhas tão altas? Surgiram criaturas... humanoides. Parecem bebês gigantes. Ótimo. Descrição. Pelados. Pelados. Porra, mas só que eles, pra começar, não tem genitálias. Não tem pintão? Não, vai ter... Tem pintão, só. Não vai ter sacão balançando. Não é o negão da piroca. Essa é a parte mais legal, mano. E ninguém sabe de onde surgiu, ninguém sabe por que surgiu. E eles comem pessoas. Eles simplesmente aparecem, devoram humanos... E saem como se nada tivesse acontecido. Uhum. Então o resto da humanidade teve que se proteger dentro dessas muralhas. Como o sistema de defesa, a humanidade tem três pontos, como a polícia, os defensores da muralha e a divisão de exploração. São três classes de guerreiros. Guerreiros, né? Guerreiros. Pra defender. O resto da humanidade, que também é dividida... Dentro da muralha tem mais duas, que são a divisão de classe, totalmente separada por muros. Os caras que defendem lá tem aquelas Beyblade gigante lá que joga nos muros. não tem Beyblade gigante. Cabo lá que enrosca. Então, mas tem isso. Tem como se fosse um grappling hook, mas só que é o aparelho de movimentação 3D, que eles dizem. Uhum. Que são dois grappling hook que se prendem em qualquer lugar e deixam você com uma movimentação livre no ar em grande velocidade. Da hora. Tem muito plot twist nessa porra? Não, besteira. Só uns três por episódio. Só uns três. Um amigo meu tava assistindo a série e cada vez que ele passava um episódio ele chegava a desmaiar. É justamente isso. Cara, você vai assistir três episódios e falar: ah, beleza, a história vai seguir desse jeito. Terceiro episódio, a história vira, aí depois vira de novo e continua virando. Você começa a ficar desesperado, porque você não sabe o que vai acontecer no próximo capítulo. Aquele live action é bom? Não. É uma bosta. Como todos os live actions de anime. Death Note, corra! Nossa senhora, pelo amor de Deus. Para com essa porra aí. E aí, Jonathan, qual que é a sua recomendação? A minha recomendação da semana vem aqui numa pegada Marco também. Vou vir recomendar aqui, não um anime, mas vou recomendar um jogo. Eu não aguento mais Japão, gente! Não dá. Não, mas ó, esse jogo eu até vou recomendar que a gente... Se a gente tivesse controle aqui, eu ia falar pra gente parar essa gravação e começar a jogar aqui. Mas como a gente só tem um controle de videogame, não vai dar. Você está vendo por que demora tanto pra sair episódio, né? É. Tá explicado. Não, mas ó, sério. Tem um como a galera aí que é do mundo dos games sabe, a semana dessa gravação... Começou a Summer Sale Steam. E na Summer Sale Steam, a gente procurando um jogo ou outro, aqueles jogos mais baratinhos pra gente comprar e jogar multiplayer, a gente encontrou um jogo chamado Fórmula 1. É só o F1, né? Mas é Fórmula 1, uhum. Race Stars. Cara, O jogo é basicamente um Mario Kart de Fórmula 1. Cara, é muito bom, é muito, muito, muito bom pra você Mario jogar... Mario Kart de Fórmula 1? Sim, é no mesmo estilo. Tipo assim, imagina, tipo, os bonequinhos pequenininhos, cabeçudo, dentro de um... Como se fosse um kart, mas são os carros de Fórmula 1 mesmo. E, tipo, que você tem que ir nas pistas, tipo, meio doida. Só que, ao mesmo tempo, são pistas que lembram as pistas, tipo, de Fórmula 1 mesmo. Tem a pista de Mônaco, tem a pista da... Caralho, tem Dubai, mano. Tem Spa-Francorchamps. Tem um monte de pista, tipo, famosíssima. Inclusive, o jogo é licenciado e, tipo, tem alguns pilotos, tipo... Tem o Felipe Massa. Tem todos Massa, os pilotos da... Tem da o Schumacher, tem o Hamilton. Nossa. Tem o Hamilton. É porque o jogo é de 2013, então, tipo, ele tem todos os pilotos da temporada de 2013. Isso, isso. Ah, saquei. Só que é muito massa o jogo pelo fato dele trazer, tipo, uma coisa meio Mario Kart. Sim, as pistas elas lembram, só que elas têm umas partes, tipo, que você tem que pegar, tipo, uns boosts no chão. Você vai, tipo, saltar o bagulho e atravessar um universo pra chegar numa floresta. Tipo, tem a maldita fase do arco-íris igual o Mario Kart, cara. Porque aquilo lá destruía amizades e relacionamentos. Não sei, porque a gente tá descobrindo o jogo. É, tá liberando as pistas que, ainda. Só que tem uma pista, cara, que você não consegue jogar normal sentado assim. Você, tipo, você tem que virar seu corpo virar 90 graus assim e jogar. Porque é um trecho grande que é, né, que ele é na horizontal. Assim, você tem que ficar olhando. Assim, essa porra. Tomar caramba. No cu essa desgraça! É, no episódio de hoje a gente tá copiando o Jovem Nerd pro Batalha de Crossover. Para com essa putaria. Que? Plágio não, plágio aqui no meu podcast. Plágio aqui não, não. Que, como que a gente pode não. Chamar? É crossover de batalha. Descendo a porrada. Descendo a porrada. Já tem parecido. Porraderia. Saindo no socão. Já tem igual. Dedo no cu e gritaria. Pode ser. Gostei. Quero. Fechou, é isso aí. Onde tem? No, aqui. Buraco Negro. Buraco Negro First Edition. Você só encontra aqui, no Buraco Negro. E aí, alguém explica o que é a batalha de crossover aí, galera? Bom, basicamente a gente vai pegar dois personagens aleatórios da cultura pop, colocar os dois pra sair no socão... E dá risada. É isso aí. Fala bosta. Bem-vindo ao Buraco Negro. É o que a gente tá fazendo já há 7 episódios. Mas, com uma reviravolta... Diferencial. É o Buraco Negro. Plot twist. A gente não vai colocar só em batalhas separadas. A gente vai criar todo um universo para esse episódio. É isso. O que vai diferenciar a nossa batalha de crossover para a maioria das que tem aí, principalmente a do Jovem Nerd... É que é o seguinte, a gente vai colocar dois personagens, a gente vai colocar, sei lá, sua mãe contra sua tia. Por que sua mãe vai ganhar? É, não sei, aí sua mãe ganha. Só que aí sua mãe ganhando, a gente vai fazer outra batalha, tipo, sei lá, tipo, seu primo contra seu vizinho. Aí beleza, aí seu primo e seu vizinho vai ganhar. Nossa, buguei aqui. Os dois ganham, aí, só que os dois seu vai primo perder. Ganha. Aí seu primo ganha. Aí o que a gente vai fazer lá na frente? A gente vai pegar seu primo que ganhou a batalha com seu vizinho... Pra levar a chinelada da sua mãe. Pra levar a chinelada da sua mãe que ela ganhou a batalha contra a sua tia. O que isso vai dar? Não faço a mínima ideia. Agora enfia os personagens da cultura pop aí que vai dar uma merda gigantesca aí. É isso aí. Segura que lá vem, hein? Primeira batalha. Jerry versus o Papa Léguas. É, o negócio é assim... Os dois só se fodem. Não. Os dois fodem os outros. É, o Jerry ele ferra o gato, o Tom... E o Papa Léguas fode o Coyote. Então, assim, a disputa é quem é o mais sádico. Não, que é o mais arrombado mesmo, né? Arrombado. Quem que... Ó, onde que eles vão estar? Tá? O Papa Léguas é no deserto e o Jerry é numa casa. Tinha que ser meio termo isso aí? É, não sei. É uma casa no deserto. Eu não sei, meu. Uma casa no deserto, é uma casa de campo. Isso, uma casa de campo. Boa, boa. Que é num deserto. Tá. Casa de campo, casa de deserto. Casa de camperto. Camperto, uma casa de camperto. Beleza, vamos lá. Eu acho que o Papa Léguas ganha. Eu também acho que o Papa Léguas ganha. Porque aquele filho da puta, ele é inteligente pra cacete. E tem todas as armas do universo. Não, primeiro que ele é tipo Sonic, cara. Ele só não tá de tênis. Ele só não tá de tênis, mas ele corre pra cacete. Ele é tipo um Sonic, só que não é um rato e não tá de tênis, tipo nada. É, mas o Sonic não é um rato, mas tudo bem. É Maurício, fica a dica aí. Porque isso é. Mas vamos falar a verdade, velho. O Tom é indestrutível. Não, Jerry. O Jerry é indestrutível. Por que ele é indestrutível? Cara, ele já tomou panelada. Várias. Eles já soltaram bomba nele. Ele já bateu com tudo na parede. Que... Tanto de tiro que ele tomou. Véio, foi desenhado. Que tomou. Sacanearam ele. Desenharam a portinha da casa dele. Ele foi achando que era. Bateu de cara. É verdade, cara. É isso aí. Pô, ele é indestrutível. Pô, é verdade. Não, sem contar que ele dobra a realidade também. Porra, é verdade. Mano, tem, nesse episódio ele desenha a portinha. E abre. E abre. Ele entra assim, ó. Outra dimensão. Ele deve ter uma pedra. Ele é o Doctor Strange. Então, beleza. Qual que é o poder do Jerry? Ele mexe com magia negra, então. Perdeu a alma. Pesado. Ele é tipo o Doutor Estranho. É, o Jared, porque ele é imortal e mexe com a realidade. Doutor Estranho. Detalhe, desde faz quantos anos que ele tá na TV e não envelhece? Nossa, caralho, é imortal. Ele é a pedra do tempo. Ele é mano, imortal. Será que o Jared foi baseado na Abby? Caralho, mas a Abby morreu. É, morreu. Falho, então argumento falho. Então, beleza, o Jared tem poderes sobrenaturais e o Papaléguas é um velocista do cacete. Ah, só que Bolt, nunca né? vimos o Papaléguas levar um couro. É a gente verdade. Não sabe se ele morre. É verdade. Então, baseado nessa ideia aí, eu acho que o Jerry ganha. Porque o Jerry é indestrutível, porque ele já tomou várias pauladas. É, vocês estão conseguindo me convencer também. Vamos então, lá. Então, o Papaléguas, se ele não fosse indestrutível, ele não ia, tipo, sair no pique igual ele sai toda vez. Ah, então você tá falando que ele foge da batalha. Ele foge da batalha. O Coyote. Olha, então, é verdade. Assim, ó, olha, vamos verdade. Dizer assim, ele é frágil e pra não se fuder, ele corre. Ele corre. Cara, a arma dele é a velocidade. Vocês estão conseguindo me convencer, velho. Mas tem outro lado aí. O Jerry ganha por KO. Porque o Papaléguas, a gente nunca viu o Papaléguas enfrentando o Coyote. Ele sempre só... Ele corre, então. Ele é cagão. Então, se fudeu, se fuder sozinho. Jerry ganha porque eu, tudo resolvido. Só, não. Beleza. Só que se o Papaléguas, que ele é inteligente pra cacete. É inteligente. Ele nunca caiu em uma. O Jerry, ele é meio burrão ainda. É. E se o Papaléguas pegar as armas Acne e usar contra o Jerry? Porra, aquele buraco negro lá, que eles colocam, lembra que eles pintavam aquela tia e caía até a eternidade? Porra. O Papaléguas é tão rápido que pode pintar o buraco negro no Jerry, ele cair e ficar preso. Eita. O porquê do Coyote se fudia é porque ele usava as armas Acne. Dois. É. Ah, tá. Então se ele o Papaléguas... Mão pra argumento inválido. Argumento inválido. Ah, e caraca. O grande detalhe então, é Michael, se o três palavras pra você hoje, Jerry. Nada a ver. Então, Michael, se o Papaléguas usar as armas Acne, você acha que ele se fode? Se fode. Quem começar a usar as armas Acne, se fode. Não, e sem contar que se o Jerry cai no buraco, ele desenha uma porta lá dentro. Ele sai de algum lugar. Tá. Ele não precisa de nada. Ele sai o pincel do nada, ele pinta, abre a porta e sai. Ele é. Ah, entendi. E vamos beleza, pinto, então. Só que se o Papaléguas... Colocar uma ratinha pro Jerry ficar apaixonado. Porque toda vez esse filho da puta ia atrás de buceta. É verdade. Ele ficava doidão e se fudia no final. Puta safadão, hein? Mas eu acho que quem ia ser enganado primeiro é o Papaléguas, porque o Jerry ia colocar um pouco de alpiste perto da casa. Ah, é, o alpiste era o ponto fraco dele, velho. Que ele parava pra comer. Desce a porrada no Papaléguas. Dá um tiro de canhão, qualquer coisa. Nossa, é verdade, era uns... Aí a gente vai ver se o Papaléguas é imortal mesmo. Ah, mas o Papaléguas corria todo tiro de canhão do Coyote, porque o Coyote era um bosta. Mas ele não dava canhão, era ruim de mira, né? E ele tava usando canhão Acne. Ele come... Ah, tá, então o Jerry não vai usar Acne, né? Não. Ah, então funcionou, é verdade. O Coyote só se fudia porque ele usava as armas Acne. Então resolvido. Jerry ganha. Infelizmente, né? Eu tava torcendo pro Papaléguas. Ah, puta ratão da porra, né, mano? Caralho, tomar no cu, hein? Jerry é mostrando... Que os pequenos vão ser vencedores na vida um dia. É verdade. Pau no cu dos prejudicados. Pau no cu dos prejudicados. Um dia. Round 1. Fight! Próxima batalha. Quem que entra? Eu acho que tinha que ser o Conde Drácula versus o Frankenstein. Puta merda. Dois clássicos do terror. Sim. Classicão. Mas baseado em quem? Em filme? Em todas as histórias possíveis. Todas as histórias possíveis. Baseado em fontes são válidas. Beleza. Então pronto. Conde Drácula perdeu. Fusão. Não perde. Perde sim. O Conde Drácula, ele vai estar no castelo dele ou ele vai estar em um lugar aberto? Porque o Frankenstein não tem habitat. Mas as histórias que eu já vi do Frankenstein, tipo, é meio que um castelo também. Mano, todos eles nasceram num castelo. Então, já botando a polêmica aqui, o livro do Frankenstein é uma bosta, porque o Frankenstein é um monstro chato do cacete, sentimental, depressivo. Então já ia perder isso aí direto já. Na moral, aí é. O cara cuzão da porra. Por favor, não liga os sentimentos do maluco. Eu não quero te bater, velho. Eu não quero te bater. Por favor, meu. O Drácula é sangue frio. Por que você acha que ele ia perder? Porque se a batalha fosse de dia, ele já ia tomar no cu. Ah, tá. Vamos dizer que um aguenta o outro e vai estendendo a batalha e tal. Nasceu baseado, só... Baseado em regras de todos os vampiros da cultura pop. Todos os vampiros. Tá bom, entendi. Com exceção expande as regras. Com exceção de... Como que chama? Amanhecer? Amanhecer. Crepúsculo, não pode? Quepúsculos. Quepúsculos. Quepúsculos. Pretrúsculos. Tá, o Conde Drácula é um sádico do caralho, que se banha de sangue e os cacete. Eu acho que ele ia dar um pau no Frankenstein, facilmente. Ah, mano, tipo, ele tem que... Ó, a força do Conde Drácula é que ele é imortal. Ele pode se transformar em vampiro. Ele pode escalar qualquer porra. Tipo, ele é super flexível. E digamos que ele dobra... E ele é um mestre das sombras, né? Frankenstein é só forte. Não, mas... É só um bombado. Mas a história do Frankenstein não é, tipo assim, que meio que... Tipo assim, ele foi feito lá, tudo reconstruir o Caraia 4. Isso. Só que reviveram ele, não foi? É, foi revivido. Então, o Conde Drácula mata ele, revivem ele de novo e ele volta. Ah, é pra sempre. Ele fica nessa. Loop infinito. Fica sempre. Só que o Drácula também é imortal. Mas... Ou seja, empate. Não. Na história que eu vi, Frankenstein não tem ponto fraco. O Conde Drácula tem alho, tem estaca de madeira. Minha pica parecendo uma estaca no peito de um vampiro, sua puta. Bote áudio. Na hora que eu falar isso, recebidos do zap. Mano, mas o Frankenstein, ele é burro, velho. Ele é devagar, ele não ia sacar essas porra. É, digamos que ele é otimizado, só que... Ah, ele o Frankenstein tem... que eu vi, da versão que eu vi, ele recebe o cérebro do Stephen Hawking. Nossa, nossa senhora, é Deep Web essa versão. Deep Web, Marco. Não vamos então em todas as versões. Ó, eu acho pela inteligência e o sadismo, o Drácula ia dar um pau no Frankenstein. Não, só arrancar a cabeça, enterrou a cabeça do Frankenstein, acabou. Cadê seu Deus? Eu ganhei. É, se for nessa ideia... Se o Frankenstein tiver comido uma picanha com alho, também já acabou. É. Ah. Não, se o Frankenstein falar assim, nossa. Então a arma do Frankenstein é um espeto de picanha no alho? Não. Um espeto de prata. De prata. Ué, e se aqueles parafusos na cabeça dele, que ele tem um de cada lado, se aquilo lá for de prata? E aí, o que ele faz? Aí ele mano, prata é lobisomem, caralho. É, então é isso que eu ia falar agora. Ai, caralho, me desculpe. Me desculpe, estava errado. Eu falei que não ia trazer vodka pra esse episódio. Então não tem jeito, vai dar o Drácula mesmo. Porque vai dar o Drácula. Ele é mais estiloso, ele é mais bonito. Sempre que o Drácula é imortal. Morcegão. É mortal mais ou menos, né? Não, mas se ele vier com a picanha no alho, vai dar certo. É mortal. Mas se... Ó, eu tô fudendo, né? Tá. Fudendo o que eu escolhi, mas tudo bem. Mas e se o Frankenstein catar o Drácula no caixão? Drácula tá doido. O Drácula tá dormindo e o Frankenstein vai catar ele e dar uma porrada no caixão. Tá vulnerável o Drácula. É verdade. Aí ele não recebeu o banho de sangue ainda, né? Ele tá na forma... É, ele decrépita. Tá na forma decrépita. Mas porque, tipo assim, tem uma tática muito boa daquela série fenomenal que ganhou vários Grammys, que é Vampire Diaries. Porra, os caras... Mais uma série merda daqui. Pode ir Vampire Diaries e... Como é que é lá? Casa de Papel pros Quintos do Inferno. Minha mulher vai me matar. Dona Leoa morre. Eu quero que se foda. Porque se você enterra o caixão do Drácula... Tipo, um monte de cimento e os caralho, ele não consegue subir. É verdade. Entendeu? Mas o... Ele não vai fazer isso com o cara, ele vai ficar com consciência pesada. Já sei, entendi. Tive uma ideia boa. Que? É só a gente chamar o Rafael pra falar com o Frankenstein. Ele não vai ser mais sentimental. Desce não vai a porrada. Ele vai descer a porrada do Frankenstein e vai ganhar. Eu vou motivar ele a ganhar isso daí. Aí, ó, tudo certo. Bom, ó, pela motivação, tudo bem. Eu fiquei convencido também. Frankenstein ganhou. Eu falei que o... Então, beleza. O Frankenstein, mesmo burro, com um coaching de qualidade, ele consegue destruir qualquer pessoa. Chute na preguiça. Tá motivado, filha da puta? Round 1. Fight! Agora pensa assim, a gente tá no estádio de futebol. Era pra assistir o clássico. Não, cancelaram o clássico. Do nada você começa a ver aquela... Corinthians e Palmeiras? Era pra ser. Mas entendi. Não é. O que que acontece? Vem aquela... Aquele disco voador. Com um X na frente. Nossa. Tensão no ar. Mas tá pegando fogo? Não! Isso aí é o ponto fraco, calma. Calma, não, calma. Levando fraco. Várias luzes. Várias... começa gelo seco subindo. Isto! Aquela musiquinha lá de longe começa a tocar já assim, ó. E cada vez mais chegando perto. E você vê que vai descer ali no campo. Quem lua é? Lua de cristal que me faça brilhar. Faz eu ter estrela, quero você brilhar. Essa aí, quem que desce? Ela! Xuxona. Xuxa Zica. Xuxa Meneghel. Mas aí no meio do rolê, na arquibancada, quem que tá? E o Pelé. O jogo. Não, caralho. Não, o Pelé comeu o Xuxa, né, velho? E aí ele já ganhou essa batalha já. É verdade. Ele já ganhou essa batalha. Quem já. Que tá lá e desce as escadas? Quem? Quem? A Angélica. Puta! Ela saiu lá do meio, cantando a abertura do Digimon com o chapéuzinho do... De novo! Com o chapéuzinho do Seu Madruga. Porra, do outro episódio a gente já cantou, já. O quê? Como é que é? Eles vão se transformar para o seu mundo salvar. E a gente já fala, cala a boca, sua piranha! Começou a treta. Caralho, já começou com piranha, piranha. Começou a treta dos dois programas de infância. Mano, tá, e aí? Você tá ligado que a bota da Xuxa era gigante. Devia esconder um arsenal. Nossa, ali, velho. Ela sempre tinha. Tava armada. Ela podia tirar a espada de Excalibur dali. Ah, além de muita droga naquela bota. Que... A bota esquerda é drogas. A bota direita era espada e revólveres. Não, então, na bota esquerda é droga e na direita era o contrato com o capeta que ela assinou, que vendeu. Verdade, ah, não, esse daí ela guardava sete chaves na casa. Ah, mesmo. Dos peitos com silicone. Como que ele liberava esse contrato? Tinha que tocar todos os discos dela ao contrário. É, ele liberava esse contrato. Aí ela tinha que cortar a mão e derrubar um pingo de sangue. Aí abriu. Ah, entendi. Era desse jeito. E a Angélica? A Angélica, aquela pinta dela, você sabe que não, né? Não é boa coisa. Já fazia também. Diferença, já fazia diferença. Já é. Aquilo ali tem um significado. E esse negócio aí com estrela também, pode ter alguma coisa astral aí também. Eita, hein? Olha lá, mexe. Ah, então é na a verdade, luta do mal contra o bem, a luta do mal contra o bem. A Angélica, não... ela é a líder dos Cavaleiros Zodíaco, porque mexe com estrela, com astrologia aí. É, aí foi na Disney e voltou 3 vezes. Foi na Disney e voltou 3 vezes. Saí, mas com a bosta. Orlando. Então a luta do capeta contra a Angélica. É. Já sei. Sabe o que a Angélica fez pra confundir a Xuxa? É. A casa dela de infância. Igual ela faz no programa dela. Nossa, aí eu... Ah, não. O programa é do marido dela. Ah, não. É do Luciano Huck. É outro. Não, pera. Caralho. Me desculpa. É, a Angélica, ela solta estrelas pelas mãos, né? Verdade. Porque aquele programa dela era estrelas dela. Ela solta... Isso, solta... É. Então, a Angélica, na realidade, ela é uma ninja com shuriken. Não é? Plot twist. Plot twist. Ela dá a vila oculta da estrela. Tudo bem. Angélica soltando shuriken. O que a Xuxa faz pra se defender? Ela solta crianças. A Xuxa dá um grito. A Xuxa dá um grito e ela faz tipo aquele jogo, sabe? Tsunami zumbi? Zumbi tsunami? Não lembro qual é o nome do jogo. Que é tipo uma tsunami de um monte de gente. Ela dá um grito. Ela sei vai lá. Gritar assim: senta lá, Cláudia! E as crianças. Senta lá, Cláudia! E começa a vir, tipo, inundar o estádio assim: um tsunami de criança. Mano. A Xuxa, mano, a Xuxa ganha. Por quantidade. Por número. Não tem shuriken no mundo pra matar tanta criança assim. Depende, se for o Mark, ele mata as crianças. Baby Slayer. Ai, cara. Bicho. E aí, mano? Mas só as que eu não conheço. Eu acho que se ela apertar a pinta dela... Ela cria uma armadura igual do Pantera Negra, mano. Nossa, eu acho que ela tem uma força ali sobrenatural. Pô, mas a Angélica pode invocar os Digimon, né, velho? Digimon canta criança. Aí, ó, caralho, olha. Digimon canta criança. O Digimon já desce o cacete. Antetegamon. Não, aí depende também, né? Se vier o Patamon, aí não tem muito o que fazer. Ele não. Entra na onda junto com as crianças que estão. É verdade. Ele vai ficar indo atrás das crianças. Olha, é verdade. Ia dar merda, porque as crianças são crianças de Digimon. É. E a Xuxa é a rainha dos baixinhos. Nossa! Ia ficar o Digimon contra as crianças? Acho que não. Ah, ela ia conseguir os pelos Digimon poderes sobre as crianças. Não, ia ser a carta virada pra baixo. Na hora que ela invocasse os caras a Angélica invocasse as crianças do Digimon, a Angélica virava a carta e puxava essas crianças pra ela. A Xuxa, né? A Xuxa virava a carta e puxava tudo pra ela. Rapaz, a Angélica ficava sozinha. Olha ela. Então Luciano. A Xuxa teria um exército de zumbi capeta crianças, mais Digimons, mais drogas, mais a nave dela. E o Pelé. E o Pelé. E o Pelé, Pelé chuta cada mas bola. Só que aí... Já viu, né? Pode ganhar tudo isso aí só botando fogo na nave dela. Não é, o ponto fraco da Xuxa é fogo. Isso botou é fogo. Muito pesado. Isso é muito errado, gente. Isso é muito ninguém errado. Morreu aquele dia, tá bom. Sabe uma coisa? Que... Foda-se. Pera que eu caguei. Bom, a Xuxa pra mim ainda ganha. Pra mim a Xuxa tá ganhando também. Ela ganha, mas só que a Angélica tem esse... Não tinha nenhum Digimon de água que soltava água? Ah, tem. Ter. Tem. Tem devia um que ter. Solta qualquer coisa. Aí pronto, apagava o fogo já era, acabou. O Blastoise, não é? Blastoise, né? Blastoise. Não, pera, desenhado. Porra! É aquele Digimon lá que soltava água, não era o Blastoise, era o... É, Dragão Branco de Olhos Azuis. Isso, ele mesmo, ele mesmo. Esse mesmo. É, ele só não soltava água, mas tudo bem. Porra, fechou. Xuxa ganha. Xuxa ganha. Então. Xuxa do capiroto, hein? Round 1. Fight! O próximo que é agora. O Buzz do Toy Story. Buzz Lightyear. Buzz Lightyear. Comando em ação. Infinito. Comando em ação. E além. E contra o Stitch da Lilo Stitch. Na moral, você quer quebrar minha infância. Lilo Stitch? Ohana quer dizer pau no teu cu. Cara, destrói a infância mesmo, velho. Alô, entra lá. loja.buraconegro.com e compra sua caneca com essa frase. Ohana é igual... Pau no seu vai cu. Vai tomar no cu. Eu vou fazer a caneca nisso. Vai vender papo. Então, beleza. Então, ó. Um caçador espacial contra um alien. Na Terra, os nossa, dois. Nossa, fui longe agora. Muito longe. Por quê? Não, caçador... você tem que parar pra refletir. Não era o Buzz. É verdade, não é, ele é o caçador espacial. Na mente esquizofrênica dele, é um boneco. Ele é real. Ele tá tomando todas as fontes como verdadeira. Na fonte do desenho do Buzz, ele realmente é um... É, verdade, verdade. Eu acho... Eu sou do Stitch. Porque ele ia ganhar só dançando aquelas musiquinhas do Elvis. Cara, ninguém consegue trocar um vinil com um dedo. É verdade. Cara, porra, é verdade. Não, sem contar que o Buzz ia perder porque aquela luzinha dele não fode nada. Não fode nada, né? O Stitch, mano, quando ele chegou na Terra, ele era o demônio. É o então, o Stitch, ele é praticamente o demônio da Tasmânia. É verdade, é o Taz, caralho, evoluído. É, então. É o Taz evoluído. Mas só que ele sabia usar armas. É, só isso, só. Ele era letal. Porra, e ele tem essa evoluçãozinha dele com os negócios que ele come lá, né? Dependendo, vocês lembram? Não lembra, né? Não. Ah, desenho, é que ele consegue, né? Ele consegue... Não, não. Ele tipo, consegue ter umas transformações. Ele, quando ele chega, ele tem uns membros a mais, ele consegue... Não, mas cada episódio ele consegue, dependendo do que aparecia. Faz lá, diferente, cara, né? Ele ficava monstrão. Ah, o desenho eu não vi. Não, mas vamos desconsiderar isso. Então, lá no Havaí, Buzz Lightyear... Não, mas aí tá no campo aí de tá vantagem no, do Stitch. Do Stitch. Coloca não no... pode ser numa casa e nem no Havaí. Não. Tá. Num lá shopping. Na... Não. Na rocinha do Rio shopping. De Janeiro. Nossa senhora. Na favela do Rio de Janeiro. Vamos. Trupé é comendo e eles estão lá. Meu Deus do céu. Cara, meio body funk? Meio body funk? Não, tocando solto. Aí. Né? Tá lá, tá lá. Sorta o hino do Brasil aí, funk. Essa é a trilha sonora da batalha. Vai, quem que ganha? O Stitch ganha, eu acho, cara. Ah, o Stitch é então, mas rápido, só que a gente tem rápido. Que levar em consideração que o Buzz, ele é um como é que é? Um caçador do espaço? Como é que é? É um cadete do espaço. Um ranger, é, né? Ele é um ranger. É um super saiyajin. Ele é um caçador, um cadete, sei lá. Ele é um espadachim do espaço, sei lá. Que então, só não mexe com o espaço. É tipo então, um motoqueiro, então, sabe? É, então ele... Tipo um motoboy. Que é um office boy do espaço. Um office boy do espaço. Meu Deus, nada a ver, meu Deus. Beleza, ele chega quentinha. Ele não tem moto. E não faz entrega. Ele é tipo um motoboy, mas nada a ver. Entendi. É bom, isso aí. Tá ligado, motoboy? Então, tem nada a ver. Continua a história. Então, ele... Travou de tempo. Vai, no meio da favela. A gente tem que levar em consideração que como ele é um cadete, um caçador, sei lá que porra que ele é do espaço, ele provavelmente vai ser, tipo, já tá preparado pra enfrentar qualquer criatura que vem do espaço. Mas e o Stitch vem do espaço. Ah, saquei. Ele já tem um background, né? Isso. Uma coisa assim. E se por trás dessa história, desde o ponto que a gente conhece do Buzz, ele já caçava Stitch na vida dele? Caralho, será que... Era o inimigo Olha. Mortal do Buzz Lightyear, era do Stitch. Não, mas tem uma carta na manga. Buzz Lightyear bêbado, de chá. Nossa, verdade! Verdade. Como que ele chama? Como que ele falava? Eu só lembro dele bêbado de chá. Um braço faltando. Vestido de... Vestido de... No meio da favela, Buzz Lightyear loucaço de loló. Chá de cogumelo. Choló. Chá de cogumelo e o Stitch. Ah, mano, o Stitch ia dar um pau no Buzz Lightyear. Não ia, eu não ia ter condição, também, não. Eu acho que ele ia também. O Buzz Lightyear ia tentar usar aquela luzinha dele lá, não ia dar certo. Ia pular com as asas abertas, cair de cabeça. Os Buzz Lightyear ia ser um amigo de PT na balada. Nossa, é verdade. Era fazendo só... bosta. Como é que é o nome da menininha mesmo, do Stitch? Não, é a... O Jaqueline. Já o quê? Já o quê? Como é que é o nome dela, sério? É Lilo! Lilo? Lilo Stitch, eu não... É verdade, nossa, é verdade. Lilo Jaqueline Stitch, ela chama. Era porque... J-Stick. Porque se no meio da batalha fosse a Lilo aparecesse, o Buzz já tava fudido, porque ele via que era uma criança e ele ia, tipo, desmaiar. É. Fingir morto. Verdade, nossa! Verdade. Já era. A ética de brinquedo dele é... O Buzz Lightyear já se fudeu. Mas se ele tivesse bebão de chá, ele não ia... Resumindo. Ele ia estar nem o que aí. O que a gente ia ter que fazer? O Buzz ia perder, a gente trazia pra cá pra tomar uma com eles e deixava a porradaria seguir. É verdade. É verdade. Já era, o Stitch ia ganhar de todos os jeitos. Stitch ganhou. Stitch fadão. Round 1. Fight! Para todos os sonhos molhados da galera dos anos 90, a próxima batalha é da tiazinha contra a feiticeira. Uma banheira. Aonde vai ser? Uma banheira de sabão. A banheira do Gugu. Banheira véio. Do Gugu. Uba, uba, uba, é. Uba, uba, uba, é. Aí acabou. O cara já... O cara só nessa... Já eu não quero nem saber quem vai ganhar. Eu só quero assistir. Mano, anos 90 podia tudo, né? Nossa senhora. Não. Fica essa... E tipo assim, tinha crianças assistindo. Não, foda-se. Tava nem aí. Tava tiririca com uma outra gostosa qualquer lá na banheira. A galera... Você criança aí. Pô, quem que ia ganhar? Quem que ia ganhar? Eu lembro que a tiazinha, ela era treinada, ela lutava contra os bandidos. Eu lembro verdade, disso. É verdade, aquela batidinha com o chicote dela era terrível. Você lembra? Ela tinha um seriado, não tinha? Nossa. Ela tinha um seriado que ela era tipo Batman, mas só que com bem menos roupa. Era o Batman machista ao extremo. Olha, mas não é por nada não. A feiticeira é a feiticeira. Ah, mas é, ah, é o famoso, não tinha, né? Não é, ela não é tinha tecnologia, poderes. É feitiçaria. É verdade, ela falava, o bordão dela é essa, então ela, tinha poderes, sim. Ela tinha o poder da tecnologia do lado dela. Porra. Ali, ó. E é a feitiçaria. Agora tem uma questão ali. Não é feitiçaria, é tecnologia. É. A tiazinha, ela ficava com aquela máscara nos olhos. Isso. A feiticeira ficava com aquela máscara do nariz pra baixo. Isso. E se ela levantasse ali e tivesse uma boca do Scorpion? Caralho. Mano, é a Milena, você falou. Milena. Você tá, personagem. Tá falando um episódio pica-pau, velho. O que aconteceu? É verdade. Uma bonitona chega ali. Pica-pau. Ó, eu acho que pelo treinamento da tiazinha, ela ia ganhar, acho que sem dúvida. E ela era mais gostosa. Eu lembro É disso. Verdade. Eu não tenho como negar isso, porque eu lembro na minha infância. Quando começava o programa do Luciano Huck na Band. Vidrado, parceiro. Vidrado. Eu não podia levantar, senão passava vergonha. Uma mão. Uma mão na TV e a outra. Na cabeça. Pensando sobre a vida. Claro. Claro. Já pensando nos Colts. Já era coach desde criança. Nossa, eu ficava muito motivado. Mas eu acho com ela. Que a feiticeira ainda leva, velho. Por quê, Mike? Ah, bruxaria, né, velho? O poder de sedução dela era maior, você acha? Acho que ela fazia a tiazinha virar lésbica. Ah, você acredita nisso? Provavelmente. Não, mas eu acho que a tiazinha era homem. Nossa senhora, plot twist. É por quê? Me fudeu total aqui agora. Agora esse Pablo Vittar foi longe demais. Então, ó, queria trazer aqui uma coisa que a gente já foi falar nesse podcast aqui. Gugu eletrônico versus o Faustão. E aí, o que você acha que dá? Ninguém sabe que o Gugu é eletrônico. É. Não, mas eu acho que dá pra deduzir por causa que a cabeça dele é muito grande, velho. É, já tem coisa. Você já vê, tipo, tem um cérebro e processadores ali pra cabeça desse tamanho. Deve ter até um cooler. O Faustão, ele lança churrasqueiras elétricas. O que, que ele faz? Eu acho que o relógio dele é grande justamente pra ele lançar discos. Discos cortantes. Ele mira e... Meu Deus do céu. De onde você tirou foi isso? Foi longe. Não, ele bota o relógio na mão, né? Aí em inglês. Porra, soco em inglês. Não, é tipo o escudo do Capitão América. O relógio do Faustão é o escudo ele do Capitão Ele abre, América. Vira um... É verdade. Vira um escudo. Verdade. Ele solta churrasqueiras. Isso. Bolas de fogo. Não, eu acho que pra começar a treta, na hora que for começar a treta dos dois, vai ficar tipo um de frente pro outro, tipo jogo de luta, tipo Street Fighter. Aí vai começar e ele só vai se gritar. Se vira! Nos tenta! Aí vai começar a treta. E aí? O Gugu é uma bigorna. Aquela cabeça dele... Véi, ele não dá soco, não dá nada, porque ele tem uns membros pequenos. Agora, a cabeça... Ele dá cabeçada. Ele pêndulo ali. Pum. Ele dá cabeçada. Mas só que, ó, a gente tem que definir duas coisas. Eles vão lutar onde? Onde vai ser a luta? Ah, no auditório, né? Do Silvio Santos. Caralho. Caralho. O Silvio Santos narrando. Narrando. Caralho. Aí atrás a aposta rolando solta no baú da felicidade. Então a gente podia trazer. Gugu contra Faustão contra Silvio Santos. Caralho. Ué, Silvio Santos ele já é uma múmia, né? O Silvio Santos é aquele juiz lá do MMA. Ladies and gentlemen. Já falou. Eu acho que é melhor o Silvio Santos só narrando. O Silvio Santos ele é imortal. Ele já ia ganhar dos dois. Ele já ia ganhar dos dois, cara. E agora, o Faustão vai ser antes dele ficar menos gordo? Ah, ou... o gordo, né? Gordão. Tem antes da bariátrica, tem o depois da bariátrica e tem o depois de vencer a bariátrica. Tem os três níveis. Os três níveis. Porque ele voltou a ser gordo, mesmo depois de fazer a bariátrica. Ele deu conta de aumentar o estômago de novo. Não, então, ele antes da bariátrica, ele sendo gordo, ele já conseguia travar as cabeçadas do Gugu, cara. Já, boa. É, verdade. Já conseguia travar, já. O Gugu já ia perder nisso, já. Ele ia sentir que os golpes deles não seriam eficazes. Só que os poderes especiais do... Na verdade, a gente tem que mudar esse campo de batalha. Na verdade, ia ser uma maratona. Não, mas o Faustão... Fala... Não, o Faustão ia ter que fazer as provas do Gugu. Tipo, a banheira do Gugu, o cara é 4. E o Gugu ia ter que fazer a maratoma. Que aí, quem ganha? Ele podia... É verdade, ele podia colocar o Faustão pra procurar, tipo, um sabonete numa casa de desconhecido. Isso aí era maluco, que desespero. Meu medo de manhã era o Gugu na minha casa. Ele pediu pra procurar uma pasta de dente. Eu preciso de um ralador de queijo. Correndo igual desesperado. Mano, um procurar, ralador. Vai procurar dentro da gaveta de cueca. Não, mas eu acredito numa procurando um ralador no banheiro. O nega era muito retardado. Eu acredito que o Faustão ganha. Porque eu acho que ele tem a manopla com as joias do destino. Verdade, Faustanos. Faustanos, ele libera a forma... Faustão, velho. Faustop. Faustanos ganha. É isso aí. Faustão passou pra próxima. Round 1. Fight! Então, beleza. Agora todos os vencedores estão numa arena de gladiador. Quem que ganhou? Jerry. Stitch. Tiazinha. A Xuxa. Faustão agora. Qual a probabilidade disso existir? Nossa, poxa. Nossa, liga bem, ó, tenta imaginar. A viagem então, de ácido. Está sendo apresentado os lutadores. É. Sai de uma jaula, a Xuxa, com as crianças. Com as crianças, é isso. Faustão montado numa churrasqueira pegando fogo. Com um escudo de relógio. Aí da outra, sai a tiazinha com o chicote. O Stitch com o braço do Buzz Lightyear na boca. Com o pino, né? Com o chá. Segurando o chá. Babando chá. E o Jerry saindo de várias... Não, saindo de uma toca entrando na outra, desenhando. Várias portas. Não, o Jerry surge um buraco do chão e ele surge do buraco, assim. Ele pula do buraco. E o Drácula... Aparece vários morcegos e monta o Drácula no meio da arena. caralho, velho, dá um filme isso aí, hein? Pô, isso aí, me chama aí, o Michael Bay, contrata nós. Eu imaginei aquela cena lá dos Vingadores, que a cena começa girando assim, aquela... Todo mundo. É do Vingadores 2. Então, só que agora todo mundo pensa que legal, a Xuxa ia ser mais da hora. Ué, imagina a Xuxa chegando, tipo, numa tsunami, surfando de tsunami, assim. Cara, eu acho que eu confio no Stitch, hein? Ah, cara, de regaçar todo mundo, velho. Me desculpa, Faustão, mas eu sou 100% Xuxa. 100% Xuxa? Xuxa! Leve derrame aqui, esqueci como que fala português, desculpa. E aí? O Stitch ia arregaçar o Tom. Acho que nem fodendo. Pra gente começar, calma aí. Pra gente começar, eu acho que a gente tem que colocar aqui. Quem que, tipo, fazer. E tirando as pessoas que, acha, que a gente acha que não teria chance contra as outras. Tiazinha, tchau. Tiazinha, tchau. Tiazinha morre no primeiro. Tiazinha. Instante de batalha, tiazinha já explode já. Tiazinha já pro saco. Eu acho que o Jerry também vai. Eu também acho. Eu acho que o Jerry Stitch, uma mordida, já tava com o Jerry no saco. É, o Stitch já ia matar o Jerry na boca, filho. Ia grudar. Porque o Jerry ia fazer um buraco lá, o Stitch é louco, filho. Entrar no buraco e sair carregando ele. Já era. Tchau, Jerry. Aí sobrou quem? Faustão na churrasqueira? Drácula. Mano, o Drácula ia pegar fogo com a porra da churrasqueira do verdade. Faustão. Verdade. Já se fudeu. Já, mano. Faustão ia levanta o relógio de escudo dele, o escudo de relógio. Nossa, e ia queimar reflete a luz no Drácula. Tem que pegar fogo, bicho. É verdade. Tá pegando fogo, bicho, Drácula. E agora? Tá, aí ficou Faustão, Xuxa e Stitch. Mano, essa porra, cuzão. Que luta. A gente tava fazendo o que até essa hora? Cantando cabeça, ombro, joelho e pé. Joelho e pé. Cinco patinhos foram passe. Calma aí. Tem um plot twist aqui na história. O quê? Porque a Xuxa é o quê? O quê? Rainha dos baixinhos. E aí? Que ia acontecer? Stitch. A Lilo ia pro lado da Xuxa e o Stitch não ia conseguir. Nossa, velho, ia fuder a mente do porque o Hanna quer dizer o quê? Pau no teu cu. A Xuxa ia tá gritando isso. É. Em cima da nave dela. Verdade. Feita de crianças. Não. A Lilo ia pro lado. O Stitch ia implodir, porque ele ia fazer. A Lilo ia tá assim, chamando: Stitch, vem aqui. Vem pro nosso lado. Venha pro nosso lado. Nossa, então, na verdade, o Stitch vai pro lado da Xuxa, fica o Stitch e a Xuxa contra o Faustão na churrasqueira. Eita, mano, caralho, Faustão. Mas nessa daí o Faustão tá com vantagem. Porque ele bota fogo na nave da Xuxa, pronto, já tem a batalha. Fala, matei isso de novo. Pô, Digimon, ela não tem mais Digimon. Ela não tem mais Digimon. Digimon foi pro saco. Então, infelizmente, fica só o Stitch contra o Faustão. Caralho, velho, a Xuxa ia pro caralho, o Faustão ia matar. Verdade. E aí libera Lilo, né? A Lilo... Ela sai do feitiço. Não, porque ele ia colocar... Porque o Faustão ia colocar fogo na nave da Xuxa, a nave ia pegar fogo, ia morrer a Xuxa e todas as crianças, e morria a Lilo. Nossa, o Stitch ia estar na modo rage. Mano, o Faustão ia perder. Certeza. Certeza. Caralho, o Stitch ia socar o relógio falando no rabo dele. Ele destruiu o Faustão. Eu vou criar o perfil dentro. No Twitter agora. Stitch putaço. Ia ganhar milhões. Inconsolável Stitch. Pra primeira batalha, dedo no cu e gritaria. Lilo ganhou. Não, o Stitch, né? Porque a Lilo morreu. A Lilo morreu, cara. Lilo está morto. Falha do engano. Stitch ganhou, modo rage. Stitch ganhou. Esquizofrênico. Stitch putaço. E ó, agora eu deixo o cliffhanger, deixo o gancho aqui pro próximo episódio. Stitch tá em busca de vingança, hein, pelo mundo. Stitch putaço, 3 mil. Stitch putaço. 3 mil. Caralho. A solta nesse mundo com aí. Com 10 braços. A gente só pode dizer uma coisa pra você, meu amigo. Montado na nave, pegando fogo na Xuxa. Porque ele é um alien, precisa de uma nave. É verdade, ele é um alien, precisa da nave. A gente só pode dizer uma coisa pra você, cara ouvinte. Ohana. Quer dizer pau no seu cu. Vem assistir essa batalha com a gente e o Buzz Lightyear rebaça. De chá. Esse podcast foi editado por Tive Criativo. Soluções em audiovisual e podcast.